I wanna be like Harry Houdini and be the one to make the great escape. I wanna be where no one will see me. You gotta learn a lesson, give and take. yourself now? Do you recognize the girl? The one who broke a thousand hearts. Que não curta esse som aí. OMG Pandora's Box. Também tivemos aí The Human League, Don't You Want Me, Con Can, Harry Houdini, Michael Jackson, Black or White, Kathy Dennis, Just Another Dream, Mantronic's Factory One Dress, Got to Have Your Love. Começamos o primeiro bloco do Flash House de hoje com Information Society, Walking Away. Só foi o primeiro bloco, meu querido. O segundo tá maneiraço também, eu posso garantir. E enquanto isso, você pode ir esparramando os links da Rio Sul Rádio aí para os seus amigos nas suas redes sociais, tá? Tanto o podcast.riosulradio.com quanto o link para se ouvir agora, riosulradio.com. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. 6:39. Sul Rádio Serviço. Um bom arquiteto começou com um bom professor. Um bom médico começou com um bom professor. Um bom escritor começou com um bom professor. Tudo de bom na vida começa com um bom professor. Bom, né? Tudo bom começo. Bom professor é um bom começo para muita coisa boa. Aluno, respeite. Pais, participem. Governo, apoie. Todos, valorizem. Todos pela educação. Versões que você só ouve na Rio Sul Rádio. Sul Rádio. Rádio VIP.

deja vu, like a radio tune. I swear I've heard more cheers. Is it something real, or the magic I'm feeding off your fingers? Can I believe you're taking my heart?

talked around in circles and we talked around, and then I loved you to the moon.